No primário do senhor no farol da barra, confere. Afirmativo, tá ingressando aqui para se ajustar no corredor interlado. 5729 da web, atingiu 4000. Jet 5729, desça e mantenha 3000 pés, ajuste no 0 no 2. 1012 até 3000 web, 5729. Romeu até Oscar, torre 1 no 8, decimal meia dúzia. Romeu até Oscar, 1 no 8, decimal meia dúzia. Boa tarde. Olá. Salvador, Juliac, Tango, Zulu. Cruzeiro, controle agora 19-8 até a volta, Delta. Até a volta, Delta. Oi, Salvador, boa tarde. Papa Tango, Romeu até Oscar. Foro 50 e Léo 01 no 649 bordo. Salvador, Juliette, Tango Zulu 58, ciente da Oscar. Patrulho mais quieto, Delta, boa tarde. Juliette, Tango Zulu, identifique, desça ao nível 080 na proa de bom, Juliette, Tango Zulu. A descida 080 na de bom, Zulu. Tomara visual com tráfego na 10. Ok, ciente, Romeu até Oscar, tá visual com tráfego de contorno na 10 a 4 horas. Está autorizado o final, porém tem condições de reduzir para evitar simultâneo com tráfego? Poderia repetir? É como é que consta na escuta, Torre? No... Notiquei. Está sua posição de... 1 hora a 4 milhas, mantendo no 1.500 pés. Mantenha 3.000 pés aguardando para prosseguir descida. Reduza para 1.709, Webjet 5729. Ok, aguardando para descida, reduza para 1.705729. Eco Mike Golf, chame torre 1 no 8, decimal 62, Eco Mike Golf. 786. Mike Eco Delta, seu na identificação 0143. Gente, mantenha 1.000 pés no corredor, axé Mike Eco Delta. E o pé, corredor axé, Delta. Fecha no 0, fui ele. Pantanal 4710, torre 1 no 8, decimal meia dúzia. 8612, 4710, boa. O Web 5729 intercepta LS? Afirmativa, aguardando prosseguir descida, o Webjet 5729, o tráfego agora está abaixo de sua aeronave. Ok. Casalzo no 20 nós, formação de tráfego à esquerda, um Papa 28 Tango, alinhado final no 7, não interferirá na sua aproximação, ok? Tá livre o pouso. Frente, o Panal 47 no 0, cumprimento 29. Estimativo, 110 com 20. 3192, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 2, autorizado LS, reposto estabilizado. Ok, e prosseguindo para 2012, reporte estabilizado no ILS, 3192. Webjet 5729 está autorizado descida, informe estabilizado ILS. Afirmativo, só atento ao balizador assim que mesmo chegar. Ah tá, estamos esperando, parece que no 4 ali, mas estamos chegando aqui. Cara, já 1-2, fala que ingressou no corredor Interlagos. Ciente, cara, já 1-2, reporte na rotatória do CIA. Vai reportar na rotatória, cara, já. Webjet 5729, chame torre, 1-8, decimal meia dúzia. 18-6. Romeu até Oscar, parando 360 pela esquerda. A gente tem minha zero para a esquerda, então. Faz um 360 curto, tô com o tráfego sequenciado final no zero de novo, ok? Até o outro. Ciente, até o outro. Eco Mike Golf, mantém a rotatória, guarde final no 7. Eco Mike Golf. Matera a rotatória, o Eco Mike Golf. Pantanal 2231, no vetor para sequenciamento, mantenha presente pro limitado pelo localizador. Vicente, número 2 para pouso, pista no zero, tráfego para sede Airbus da TAM, vai cruzar a cabeceira em 5 segundos, aguarda a liberação 5729. 9, aguarda. Mantenha presente Bro, está limitado pelo custo do localizador. Detonação, mantém Bro, limite lock 2231. Lima Kilo Zulu chamou solo. Informa o tráfego, posição de 1 hora 3 milhas, efetuando espera na final da cabeceira 17 a 1.000 pés. Adicional a 11 horas, mantendo 500 pés, efetuando espera no prolongamento da pista 17. Mantenha 1.500 pés, faça um 360 pela esquerda. Mantendo 1.500, efetuando órbita pela esquerda, cara. O Tango Tango já decolou para Morro de São Paulo. E aí o seu plano do Lima Kilo Zulu não chegou, entendeu? Porque o Alfa Tango Tango, que era previsto, já foi embora. 2-2-2-3-1. Gente, mantém a escuta e aguarda. 9-4-7-0, boa. Na outra torre novamente, o Eco MacGolf. Gente, mantém a outra torre, agora a liberação, Eco Golf. Mantém a outra torre, boa. 5729, tráfego na curva final no 7. O vento é de 100 graus com 20 nós. Tráfego já cruzou a cabeceira, tocando a pista, pouso autorizado. Gente, tem livre pouso, web 5729. O Pantanal, por gentileza, só atenta a viatura, ela vai prosseguir via Alfa até a Juliette, à frente do senhor, ok? Aqui está visual, que é o 470. A viatura vai prosseguir na frente, ela está parada aqui. Vai prosseguir à sua frente, comandante. Ah, tá, ok. Obrigada pela colaboração. Foi. Após você prossegue via Juliette para o 09, Pantanal 4710. Prossegue de LED para 09, 47, 10. É como é que o Golf autorizado final no 7, tem condições de estar presente e cortar final no 7, é como é que o Golf? Positivo. Ok, completa então a curva pela esquerda, final no 7 autorizado, agora a liberação. Afirmativo, a curva esquerda no final do 7, é como é que o Golf? Torre Salvador, muito boa tarde, cara, já mandou isso. Meia dúzia. 1-9-8-6-2-0-3-1-9-2. Com a curva direita, ingressando a perna do vento, pista no zero, na vertical da base aérea, aguardando instruções para girar a base. Curvando a direita, para ingressar na perna do vento da 1-0, Carajal no 2. 5729 web, no solo 58, liberou 121-9. 121-9. Meu Oscar, hotel liberou pista 17, frequência livre. Prossegue de Alfa Juliette para 62. Alfa Juliette 62, 5729. Lima Kilo Zulu, ciente, assim que eu receber seu plano, eu pago a sua autorização. Tá 3192, escuta a torre. 3192, muito boa tarde, senhor. Está estabilizado, pista 1-0. Gente, do tráfego, o vento é 100 graus, 16 nós, informação de tráfego ultra leve, na curta final da pista 17, aproxima, não interfere na sua aproximação. Pouso autorizado, 100 graus, com 16 nós, 3192. Ok, gente, do tráfego, baixou e travou, autorizado o posto, pista 0, tanto 3192. Carajão no 2-2. Na sua escuta. Ok, mantenha 1.000 pés, ingresse mantendo o vento, aguarde instruções para girar base, altímetro no 0, 1-2, 1012, Carajá no 2. Vai manter 1.000 pés, aguardando instruções para girar base, Carajá. 3-0, nós de ground speed, um Airbus 320 da companhia TAM. Agora ciente para reduzir 223 zona. Mike, Eco Delta, frequência livre, não há tráfego a informar. Chega na final, já não no fecha. A gente faça um 360 curto pela esquerda para evitar simultâneo o pouso da Airbus da TAM na final, ok? Positivo, começando pela esquerda, 360, né? Como é que eu vou? Faça um 360 curto que eu tô com o embreagem da Passaredo já sequenciado para a 10, ok? Positivo. 192, tráfego adicional, bandeirante da Força Aérea, ingressando a perna do vento à esquerda do alinhamento 1028, feito? Ok, ciente do 3192, ciente do tráfego, porém não aviso. Torre, boa tarde, Conselheiro 2231. 2231, boa tarde, número 2 para pouso, pista no zero, reporte quinta milha checada. Porta 5 milhas checada, 2231. Salvador, boa tarde, seu 4118. 4118, mantém, me escute e aguarda a cópia, número 2. Carajão no 2, será o número 3 para pouso. O tráfego precede Airbus Latam e o embreagem da passaria do próximo marcador externo. Ingresse mantendo o vento, aguarde para girar, base. É, vai ingressar na perna do vento nesse instante. Confirme, mantém curva pela direita? Pode fazer mais um 360 à direita e reportará visual com o embreagem da passaria do já próximo marcador externo. Ciente, vai manter curva pela direita, realizando 360, vai informar quando visual com a passaria do. Sinal da Lotec, tem baixado, checado, é como é que voa? Na 5447, 1198 é a frequência do controle. Ciente autorizado, confine nível 360, você fala dando zero, precisa da L, beleza, brinde, aposto do 16. Transcondor 5447, controle 1098, lançou 4118. Azul 418, cortejamento correto, chama Propulsion 08. Ciente 418. Milhas baixou e travou 2231. Ciente avistado, continue com a liberação, altímetro 02, aguarde para o livre voar, Sareto. E 12 na sua escuta. 3192 no solo 02, direita na taxa Eco 1219. Eco 1219, obrigado, senhor. 319. Pai uniforme, Eco Mac Wolf no solo 02, libera a direita no pátio 5, frequência livre estacionar. Então, passaria do linhas aéreas 2231, no vento 100 graus, 16 nós, pista 10, pouso autorizado. Autorizado, pouso no 02, 231. Carajal no 2, ingresso mantendo o vento, reporte pronto para girar base. Está ingressando na perna do vento, reporte será pronto para girar base, Carajal. Controle Salvador, TAM 3567, bom dia. Porto Seguro nível 100, Golf 677, decola da 117, sai da Conte. 0254 no transponder, 1198 controle. Juliette Tango Zulu, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 2. 3000 no 0 no 2, Zulu. Controle, 1186 torre, pessoas a bordo, Zulu. Perna do vento, dá 1 no 0, visual para passarido. Gente, mantendo o vento, aguarde base, o Carajá no 2. Tá aguardando o 2, base do Carajá. Afirmativo, comandante, saída coral. Carajão no 2, autorizado girar a base, chama final checado. Tá, comando pra base, vai chamar na final, baixado pra base. Lima Kilo Zulu, táxi autorizado, chama para ingresso, Lima Kilo Zulu. Sarei do linhas aéreas 2231, no solo 04, taxa e eco à direita 129. Eco 219, 3231. cara, já Polo 2, tá na final, baixado de trabalho. Gente, continua agora a liberação do 145 da passarela. Tá aguardando, cara, já. Já Uno 2, 100 graus, 20 nós, pouso autorizado. Livre pouso na 10, cara, já Uno 2. 223, indo pra segue de Alfa, Juliette. Pra remoto no 4. Alfa, Juliette, pra remoto no 4, pra sair de 2. Salvador Azul 4198, puxa estacionamento, portão 8. 4198, após a passagem do passaredo que vai para a remota 14, está autorizado o puxo no 08, coordenando com a equipe do solo. Após o passaredo 14, autorizado o puxo 4118. Livrou no pátio militar, frequência livre, graças a pouco. Qual foi o meu último transponder alocado? 0127. Permanece 0127, autorizado 500 pés, corredor axé após decolagem direita. 119.8 controle, 118.6 torre. 118.6 agora é o controle ou 118.8? Controle 119.8 e a torre é 118.6. Ok. Sendo lembrado, decolo 17 à direita. Litoral Sul, 119.8 ao controle, 119.6 é a torre, e 0127 a transposição de Bravo. 04 no PAB? 04, ali. Livre acionar, chama pro táxi, tem de Bravo. Vamos lá, pronto. Pista 17, decolagem autorizada, Lima, Quilo, Zulu, vento entre 100 graus, é 7 nós. Livres, decolado aos 09, controle agora 19.8, até a volta, bom voo. 19.8, tá aí, daqui a pouco, mano. Controle Salvador, muito boa tarde, o Papatango Lima, Quilo Zulu, na saída Coral. Lima, Quilo Zulu, boa tarde, Urbão, nível 100, passo vigilância. 100 Lima Quilo Zulu. Localizador, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. Certo, obrigado, senhor. Nada. 98 é a frequência do controle. Petrolina 340, Aper Zulu 20, subida Momo, transição Flock, decola da 190, primeira curva à esquerda, controle 198, 5460 no transponder, 6314. Procedimento correto, chama para o push, eu chamo. Chamará para o push, 6314. Repito. Oi. O gol no 075, pode ser agradecido. Desça para 2.000 pés, ajuste de altímetro no 092, rebote estabilizado. Gol no 075. 2.000 não pode ser estabilizado, certo? Acionado o pátio 4, até interseção, chame em graça de decolagem. Tango de Abraão. Para a interseção, para decolagem. Alfa Tango Tango, prossiga. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera 118.6, altímetro 1012, tem bom voo azul. O transponder que está acionado. A gente está visual com o tráfego à sua esquerda, posição de 10 horas, a menos de uma milha, mantendo 1500 pés. Tango de Bravo, taxi até a casa de aeroporto, aguardando para decolagem. Vai decolar na 1, qual é o 35, qual é o professor? Ok, taxi até 35, aguardando para a decolagem. Tá taxiando até 35, Tango de Bravo. Ok, o Tango Zulu checa o trem de pouso, pista no zero, pouso autorizado, 100 graus, 16 nós, tô com o Robson 44, taxiando 17,35 abaixo altura, ok? Gente, tá com o trem baixado e checado. Bravo do livre decolagem com o pôr de Itapuã, 19.8 após o farol, até a volta, Tango de Bravo. Até a volta, Bravo. Salvador, muito boa tarde, Oceaner 6321, ciente da informação Oscar, para autorização de tráfego Brasília, nível 380. Confirme nível solicitado, Oxa. 380. Ciente, eu tenho 320 autorizado, copia e aguarda uma nova coordenação? Copia, copia o 320. Autorizado para Brasília, 320 é o nível pela Upper Zulu 7, decola da 10, sai da gole, transição ao fito após decolagem, curva à direita. Aciona 5464 no transponder, 119.8 a frequência do controle. Gente, estamos autorizados então para Brasília, nível 320. A saída é a gole, transição ao fito após a decolagem da pista 10, primeira curva à direita. Upper Zulu 17, aerovia, aciona 5464 e controle de saída 119.8. Oceaner 6321. Cotejamento correto, chama pro push, Ocean. Chamaremos, Ocean 6314. Solo Salvador, boa tarde, boa 1399, informação Ocean. Autorização 380 para Congonhas, São Paulo. Gol no 399, mantém-me escuta e aguarda, Cotejamento. 4118, aliás, manter a pista no zero. 220 para sequenciamento limitado localizador. Curva direita, 220, limite localizador, tá? 3567. Gol no 765, desça para o 040. Reduza para 1.80 nós. Bruno 71, estabilizando. Gol no 075, torre 1.8, decimal meia dúzia. Boa tarde, obrigado. O controle confirmando a autorização, desceu 40, foi pro gol no 755. Correto. 755, desce 040. Aguarde, pista 1-0, livre. Sim, tá baixado, travado. Azul 4118, 100 graus, 189, decolagem autorizada. Autorizada, decolagem 4118. Tran 3567, esquerda pro 120, reporte estabilizado. Confirme, Tran 3567. Esquerda proa 120, reporte estabilizado. Esquerda 120, reportará. Oxalém 6321. Passou escuta, prossiga. Só para informação, permanece a autorização anterior, só muda o seu nível. Agora está autorizado 380 conforme solicitado. Gente, autorizado 380, obrigado. Oxalém 6314. Gol no 399, cópia. 200, limitado localizador. Mesmo 200, limitado pelo lock da S4000, com 1012. Localizador está 3567. 3567, chame torre 1-8, decimal meia dúzia. 1-8, meia dúzia. Gol no 755, reduza para 1-70 nós, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 0-1. 1-0-1, 2000, ajustado, descendo para 2000, 1-755. E após Bravo Hotel Zulu, após Trevi, direto Papa Índia Romeu. Aciona 5471, controle 798, gol 1399. Cotejamento correto, chama pro posto. Levou no farol da barra, Alfa Tango Tango. Salvador, boa tarde, azul 418, decolado perfil da Dayon. Azul 4118, contato radar na decolagem, subo 360. Para o 3601 755, esquerda pro 120, reporte estabilizado. 120 vai reportar no 755. Tran 3567, chame torre, 1-8, decimal meia dúzia. Tran 3567, controle. No sol, azul no 9, libera a direita, 121 décimo 9. 129, 1075. 925, identifique, desça ao nível 040, chegada a Bonfim. Ficou 040 na Bonfim, gol 925. Gol no 755 no ILS.